1990 motherfucker. História em cima, né? Pega a visão. Era fim de tarde quando ouvi gritos e tiros. Derrubaram um mano ali perto do asilo. O policial quebrou sigilo, explanou a boca. Quem mora perto hoje já sabe que a noite vai ser bem louca. Pivete marcando touca, foi cercado e nós já sabe o fim. Me assusta ver que isso já soa tão normal pra mim. Assim, nem vou discutir o desfecho. Cês ama tanto um Robin Hood, menos se ele for preto. Jogada limpa, sem fazer reféns. Vítima ou dano, além da grana, uma cesta básica. Esse era o plano, dinheiro já embalado num recado. Mãe, te amo, sou dois irmãos pequenos e sua jovem mãe chorando. Quantos vão ter esse fim? Daqui nem sou exceção. De tempo em tempo me pego pensando nos dias de cão. Sabe-se lá o que eu faria com um canhão. Sabe-se lá. Não testa a fé nem a febre, tá pra muito além da questão, hein? Latino-americano, ligeiro com os homens, uma dispôde de assaltar banco. Mais um filho de mãe preto, pai morreu com tiro em treta faz uns anos. Cresceu com nós aqui jogando bola ali no campo, ó, ligeiro nas ideias. Espelho pra nós tudo e nas madrugas, tio. Era o terror dos vagabundo, pau no gato, sem massagem, sem tempo pra bico surge. Se o semblante é de maldade, é só reflexo de um mundo desumano. Cê tá moscando, na selva de concreto e aço, resolve no cano. Cê vai falar de amor pra quem só tá colhendo os danos. De ter vivido em meio ao ódio, pobreza e pranto. E diz que tava na função da lojinha lá, que se pai acostar, se os homens encostar pra trocar, era poucas ideias. Que tava nessa de catar, só pra levantar, grana pra vazar. E um barraco novo pra sua véia. Era parceiro das antigas, Alex sangue bom. Tirava um castelo respeitado no Jardim Hebron. Naipe de artista pra fazer revolução. Mas seu nome tá na lista, fé depositada no oitão. E aqui ninguém paga de louco, essa é que é a fita jão. E eu só lamento pra esses loki que paga de drão. Porque os meninos ali no corre tão na contenção. Final feliz, né, mas na rua, né, não. E esse parceiro outro dia ligou revoltado, que foi humilhado no enquadro, mesmo sem flagrante. Que vai passar os arrombados contra o aliado que já tava armado com duas quadradas no poçante. E não tem super-homem aqui nas ruas da ZN. Na madruga da quebrada ninguém vai ser Mr. M. Deixa os emocionados achar que o crime é o creme. Esse parça morreu trocando com três porco da PM. Nunca mudou, nem nunca mudará. Na realidade, o dub não é um estilo, um ritmo. Não é um ritmo. Ele é uma maneira de como ver a música. Transcendeu, cara. Essa grande maravilha. Transcendeu. Essa transcendência do dub futuramente vai ser entendida como esse sociólogo amigo meu falou. Você pode olhar uma pintura e falar, pô, isso é dub pra caralho, ou vai experimentar uma sensação da natureza, uma porra. Isso é dub, cara.